Olá, eu sou Yuri Vieira do site caralouca.net e este é o quarto bate-papo com Olavo de Carvalho, lado B. E você acha que a importância de um escritor para a sociedade tal está ligada ao fato dele mexer com esses elementos mitopoéticos e a essência da civilização ser mitopoética? Está sobretudo na função que ele exerce de tornar a experiência expressável. Porque a linguagem é o único recurso que o ser humano tem, você está entendendo? Em nós, tudo aquilo que não é verbalizado nos domina. São aqueles estados obscuros que tem dentro de você, que você não sabe o que é, aquela coisa lusco-fusco, aquela coisa meio fantasmagórica. Quando você expressa, a coisa se ilumina, você está entendendo? E cai sob o controle de novo. Cai sob o seu domínio. Então quer dizer que uma sociedade que não tem o número suficiente de poetas, de ficcionistas, de dramaturgos, ela não é capaz de verbalizar a sua experiência verdadeira. Resultado: cria-se um abismo entre a experiência vivida e a fala. A experiência vivida se torna toda obscura, opressiva e incompreensível. E a fala só repete estereótipos. Você está entendendo? Você não sabe o que está acontecendo, então você fala do que não está acontecendo. Isso é o que acontece no Brasil de hoje. É um estado totalmente esquizofrênico. É gravíssimo isso aí. Agora, à medida que acontece isso, a experiência coletiva se torna ainda mais complicada e mais difícil de expressar. Então, para você reconquistar isso, precisa, como se diz, um tour de force, quer dizer, alguém que supere, vamos dizer, este mutismo agitado, este mutismo confuso, né, um mutismo tempestuoso, e consiga reexpressar tudo aquilo, tá entendendo? Eu não sei se vai aparecer esse cara amanhã. O Bruno não é esse indivíduo, porque o Bruno está expressando a experiência brasileira já de uma outra época. O Bruno é um homem dos anos 50, ele é um escritor brasileiro na tradição do que nós tínhamos na época. É quando a gente fez uma leitura do teatro da Hilda Hilst lá na casa dela, né? Dizer, durante esse período de enlouquecimento que eu estou falando, ele estava fora do Brasil. Sim, se preservou, né? Agora, eu vejo, por exemplo, se elevou. Esses contos que você faz, né, que são um negócio assim, vamos dizer, mas é uma brincadeira, né, na verdade, ainda, né? Bom, mas você faz muito o negócio do absurdo, você está entendendo? E o que você está fazendo? Você está tentando encontrar uma linguagem que lhe permita expressar a experiência desse período de loucura. Eu não sei se tu vai encontrar ou não. Eu acho que tu está num caminho muito bom. Eu gosto muito das coisas que você escreve. Tem algumas que eu acho que é um verdadeiro achado. Aquele negócio do homem do minhocão. Eu falei, pô, O abominável homem do minhocão. Eu fiquei entusiasmado com aquilo. Falei, porra, mas isso aqui são 30 anos de vida brasileira. Em algumas páginas. O Bruno gostou também. Quando ele leu meu livro na Ilda também. Eu não gostei igualmente de todos os contos, mas alguns achei geniais. Particularmente, você achou uma obra-prima. Agora, eu não sei se você já encontrou a linguagem que permitiria tornar essa experiência um patrimônio comum. Sim, eu entendo. Eu acho que, por enquanto, vamos dizer, os leitores para isso são dois ou três. Eu, o Bruno, tá entendendo? Mas você vai chegar lá, entendo. Não precisa fazer tudo uma vez. E também não é só você que espero. Não conheço nenhum outro, mas deve ter outra pessoa tentando fazer a mesma coisa. Você vê que os escritores que já estavam com a outra idade, que são 60, 70 anos, eles ou se imbecilizaram completamente, mediocrizaram, tá certo? Começaram a escrever folhetim de propaganda partidária, né? Ou então se decompuseram, danaram a bebê, não publicaram mais nada, tá certo? Ou então ficaram quietos. Ou então morreram. Foram dominados por aquilo que eles não conseguiam expressar. Claro, né, não conseguiam dizer. Mais expressar. A experiência tinha se tornado complexa demais. Você veja, na Alemanha, entre as duas guerras, aconteceu um fenômeno similar. Quer dizer, era tanta coisa acontecendo e tanta loucura, tá certo? E ao mesmo tempo o discurso público era só aquele negócio estereotipado que não captava o que estava acontecendo mesmo. Você podia falar de tudo menos do que estava acontecendo. Então, o que que fez o Karl Kraus? Karl Kraus é um jornalista austríaco, né? Jornalista e poeta austríaco. Ele criou uma peça chamada Os Últimos Dias da Humanidade, que eu recomendo para você. que é feita todinha com frases que ele colheu na mídia. Não tem uma frase dele, entendeu? Uhum. Mas ele montou aquilo de modo a rearticular a loucura do que estava acontecendo. Uhum. E eu acho que ele conseguiu. Os alemães reagiram intelectualmente muito bem, só que eles reagiram tarde, reagiram em geral no exterior, no exílio, né? Teve o Thomas Mann com o livro do Dr. Faustus. Uhum. São tentativas de entender, de expressar o que estava acontecendo ali. Não de entender ainda, mas antes de entender, tem que expressar. Se a coisa se torna inexpressável, não adianta especular em cima, porque a inteligência vai patinar no vazio. Então, quer dizer, se você não tem os símbolos linguísticos, não tem os símbolos poéticos para expressar, a inteligência fica paralisada. Você está entendendo? Então, eu lembro que eu perguntei... Se não há o trabalho literário, uhum. A inteligência para. Sim. Você está entendendo? Você veja, um dos motivos de eu fazer o jornalismo é eu documentar o que está acontecendo, para eu mesmo poder refletir depois, você está entendendo? Porque se você pegar apenas o material que sai no jornal, não estou falando dos meus artigos, falando do resto, é pura fantasmagoria. Não reflete a realidade do que está acontecendo. Quer dizer, um país onde acontece 50 mil homicídios por ano e as pessoas estão revoltadas porque alguém desviou dinheiro, vai estar fora de si. Quer dizer, isso dá muita importância para o dinheiro e pouca para a vida humana. Quer dizer, as pessoas estão mais preocupadas em que ele bata a carteira do que ele levar um tiro na cuca, entendeu? Então, isso é alienação, evidentemente, né? Porque para você ficar rico, a primeira condição é estar vivo, né? Ficar rico para de morrer. Uhum. Eu acho que eles achariam uma coisa mais grave se, ao invés de acrescentar um chumbo ao corpo, retirasse, né? Tirasse, né? Exatamente. A arma retirasse um chumbo do coração, cara, cairia morto. Aí seria um caos, né? Um terror. Mas quando você está dando um chumbo pro cara. Com o pessoal tem. Ninguém pode tolerar 50 mil homicídios por ano. Tá entendendo? Uhum. Isso aí tinha que ter um movimento, tinha que ter passeado, tinha que ter protesto até o governo acabar com essa merda, por exemplo. Mas, o mal é o Bush que matou 3 mil lá no Iraque. E ainda reclamo do Bush que numa guerra matou 3 mil inimigos, porra. Né? 3 mil, não, perdão. Não foi 3 mil, não. Ali foi o quê? Foi uns 20 mil mais ou menos. 20 mil, tá. Ah, é sim, é do lado de lá, né? É o total. Os americanos morreram, acho que não chegou a 2 mil até agora. Uhum. Pois é, Olavo, tá dando 55 minutos aqui. Você acha que a gente continua? Você que sabe, tô às suas ordens. Ah, vamos continuando. De repente a gente corta no meio e... Tá bom, tá pra bom. Não ficar... Tá bom. Se tiver alguma necessidade de uma interrupção, eu te aviso. Uhum. Então, esse negócio literário é fundamental. E a literatura no Brasil morreu. Não há mais literatura brasileira. O que há é assim, é propaganda política ideológica, quer dizer, é jargão ideológico repetido, tá certo? E por outro lado, uma experiência confusa e inexpressável, tá entendendo? Que as pessoas vão dizer, elas tentam expressar da maneira totalmente subjetiva e aleatória, expressam um pedaço aqui, um pedaço lá, tá entendendo? Isso é uma confusão nas almas e uma confusão intelectual fora do comum. E é claro que os espertalhões se prevalecem disso para aumentar seu próprio poder, e conseguem fazê-lo, né? E as pessoas do público já não conseguem mais distinguir as mentiras mais óbvias, né? Quando chega o Lula aí dizendo que ele representa os pobres e que o outro lado representa a elite, eu digo, mas como? Agora Jorge Soros virou pobrezinho, Fundação Ford virou pobrezinho, Banco Itaú é pobrezinho, toda essa gente apoia ele, porra, né? O cara evidentemente é um porta-voz do globalismo. Tudo que acontece no Brasil, todos os movimentos políticos que existem no Brasil, todos sem exceção, eles vêm da ONU, vêm prontos da ONU, entram na academia, na universidade, ali vira um movimento, uma moda intelectual, e depois vira um movimento político. Todos eles, quer dizer, toda a vida política brasileira é um reflexo passivo e obediente de ideias que você nem sabe mais quem inventou. Vieram pronto de fora. E o povo embarca naquilo e compra aquela discussão como se fosse dele. E não sabe de onde veio. Então é um povo totalmente alienado. Alguém me mandou um e-mail aí rindo, a falar: ah, haha, agora a ONU é comunista. Tipo assim, achando maluquice. Sabe que o grande argumento que essas pessoas têm é esse: ha, ha, ha. É, exatamente, a maior parte. Aquele riso fingido, né? De Coisa de criança mesmo, sabe? Sabe, o garoto que perdeu a partida de futebol e sai e diz, ha, ha, ha. Você é idiota, porra. Você fala, ha, ha, ha, quando você tá fodido, não tem mais nem o que responder, daí você se faz de superior fingindo, mas cadê a sua superioridade, né? Você tá fingindo que tá rindo, mas na verdade tá doendo, você tá entendendo? Eu sei que tá doendo, né? E quando chegar em casa, você vai ter que passar pomada, seu hemorroida, porque tá doendo, porra. Sendo que a ONU que é a semente dessa, desse mas é governo claro que quer é, ser é leigo, claro né? Que é a ONU. Quer dizer, pessoas que não têm a menor informação a respeito, nunca leram nada, né? Nada. Tem aquela imagem da ONU de 1947, entendeu? Quando foi fundada, né? E nem mesmo sabem, né? Quer dizer, o que foi a influência comunista da ONU naquela época, porque a carta da ONU foi redigida por comunista. O representante dos Estados Unidos na ONU era comunista, porra. Era agente da KGB, porra. Os caras nem têm ideia dessas coisas, não sabem história, sabem coisa nenhuma. Então é o ignorante que, dizer, ele está apenas achando esquisito aquilo que você falou. Ele não tem um argumento, ele não tem nada para dizer, mas ele acha esquisito. Como ele acha esquisito, ele não gosta. Como ele não gosta, ele se sente inseguro. Daí, o que ele tem que fazer? Ele tem que fingir superioridade. Daí ele fala pra você, ha, ha, ha. Puta vida. E assim, tão miserável. E aí a pulsão militante... Eu não sei, né? Se eu choro por essas pessoas ou se eu esqueço, porque uma miséria humana tão profunda, você tá entendendo? E aquela mulher que apanhou do marido ainda fica fazendo de conta que... Fazendo de superior, tá entendendo? Fazendo de conta que tá achando muito engraçado a apanhar dele. Coisa medonha. Agora, ver isso aqui, ver isso no Brasil já era deplorável. Agora, ver daqui dos Estados Unidos é assim, é bicho, é como assim você, sabe, abrir um buraco e ver os vermes se agitando lá embaixo, tá entendendo? E ficar pensando assim, eles acham que eles estão fazendo alguma coisa. Parece que estão muito ocupados ali com algum negócio, né? Mas aí sai um monte de verme se agitando no fundo do buraco. Esse, o falatório brasileiro é isto. São discussões entre ignorantes e analfabetos. Absolutamente inconsequentes, não vai resultar nada dessas discussões. Daqui 3 meses as pessoas já esqueceram o que falaram. Se for 3 meses, se não for 3 dias, não vai ter consequência alguma. Mas no momento elas estão muito interessadas naquilo que estão dizendo, né? E nem mesmo tem ideia de que ninguém vai ouvi-las. Olavo, com relação ao, por exemplo, à ONU, que você diz no seu livro lá, as coisas, né, as várias coisas que você diz no Jardim das Aflições, você teria algo a acrescentar numa nova edição já, assim? Nossa Senhora, quanta coisa teria, mas quanta coisa teria. Nossa, sobretudo sobre os Estados Unidos. O que eu aprendi sobre os Estados Unidos nesse ínterim, sobretudo depois de vir para cá, dá para fazer outro livro. Quer dizer, aquele capítulo final, eu não digo que ele esteja errado, mas ele é assim, ele é uma titica de galinha, né? Perto do que seria preciso explicar hoje. Talvez, eu já expliquei em aula muitas vezes, tenho atualizado isso sempre que posso. Mas para escrever não vai dar tempo. Mas você acha que você escreveu alguma coisa que agora não seria mais correto de se dizer? Que teria que ser revisado mesmo? Ou simplesmente porque era incompleto? Mas não dá tempo, eu só posso revisar em aula. É muita coisa. Não, assim, nada a mudar, mas existe assim tantos... Acrescentar. Tantos elementos novos que eu acho que aquilo se dissolve. Por exemplo, na época, veja, eu encarava todo esse processo como sendo um processo americano. Hoje eu entendo que não é. Hoje eu vejo que as coisas vêm de fora aqui também, tá entendendo? Você diz a questão do império. Veja, essa ideia do império, por exemplo, existe muitas concepções diferentes a respeito, tá entendendo? De modo geral, vamos dizer, a política, por exemplo, do George Bush, não é uma política de império, tá certo? É uma política de hegemonia. Quer dizer, ele quer que a nação, que é aquele projeto chamado Projeto do Novo Século Americano, ele quer a coisa óbvia, ele quer que os Estados Unidos sejam a nação mais forte do mundo e que ninguém se meta a besta com os Estados Unidos. Ponto final. É isso. Não quer ocupar território, não quer dominar ninguém. Essa que é a verdade. Por outro lado, você vê que não há alternativa, porque se os Estados Unidos não forem hegemônicos, quem vai ser hegemônico? Vai ser a China, a Rússia, os radicais islâmicos, a máfia russa. Porra, então é inferno. Quer dizer, você tem que escolher entre os Estados Unidos ou o inferno. Então, como o inferno está cheio de partidários, Então eles pegam, eles usam o termo imperialismo para descrever o que os Estados Unidos estão fazendo agora, que não é imperialismo de maneira alguma. É, eles acham que por ter uma McDonald's na esquina já é uma invasão americana, né? O pessoal pensa assim. Bom, e daí também eles confundem com outro processo. Tem outro processo que assim, a globalização econômica é uma coisa. Uhum. Mas não é um processo americano. Isso aí está favorecendo muito mais China, por exemplo, do que os Estados Unidos. A China está crescendo mais rapidamente do que os Estados Unidos, menos do que os Estados Unidos, com uma velocidade maior. Os Estados Unidos estão invadidos por produto chinês, e o Brasil então nem se fala. Agora, a globalização econômica ela interessa a certos grupos econômicos, mas esses grupos econômicos não estão identificados nem com a nação americana, nem com o Estado americano, nem com a sociedade americana. Eles, se for preciso passar todo o dinheiro para a China e afundar os Estados Unidos, eles fazem isso. Então, este processo de globalização que o pessoal, vamos dizer, atribui como se fosse um imperialismo americano, não é. É outra coisa completamente diferente. Isto é a formação de um poder global extra-americano e na sua quase totalidade anti-americana. Esses grandes grupos econômicos são flagrantemente anti-americanos, promovem a destruição de todos os valores americanos aqui e são esses que querem a tal da comunidade americana, dissolver as fronteiras, tá entendendo? Então, isso tudo, por exemplo, são coisas que hoje eu tenho muito mais informação do que na época. Eu atribuía tudo isso, eu achava que era um processo interno americano que estava se exteriorizando. Hoje eu vejo que não é exatamente assim. Quer dizer, os conceitos que eu estou usando ali são mais ou menos os mesmos. A definição dos grupos que personificam essas ideias é que não é mais a mesma. Eu vi que tinha outros agentes e que havia uma estruturação de um poder globalista que não tem nada a ver com os Estados Unidos e que é flagrantemente contra os Estados Unidos, inclusive aqui dentro. Essa gente, veja, esses mesmos grupos globais, eles financiam entidades que protegem terroristas. Esses caras tipo Jorge Soros, né? Então eles estão contra os Estados Unidos e contra Israel. E esses são, vamos dizer, os donos do globalismo, né? Donos no sentido econômico e político. Uhum. Por outro lado, existe uma interface entre eles e os nacionalistas americanos, né? Tem gente que está muito. A gente está na fronteira, você não sabe exatamente onde o sujeito está. O próprio Bush, eu não sei exatamente onde ele está, acho que ele também não sabe. Ele age metade como um patriota americano, metade como um globalista. Né? Uhum. E eu acho que isso é normal, porque as pessoas estão indecisas nisso, elas ainda não entenderam quais são as implicações totais dos seus atos do momento. Então há aquela etapa assim, de indecisão, de lusco-fusco, tá entendendo? E, uhum, no entanto, está clareando, quer dizer, as opções que existem. Como disse o Bert Buchanan, nós queremos uma república ou um império, né? Tornar-se um império, na verdade, é você ceder ao imperialismo global. É você se dissolver no imperialismo global. Sim. Quer dizer, não é um aumento do poder americano, mas uma submissão dele, tá certo? A grupos que são não são americanos, na verdade, e querem acabar com a soberania americana. Por outro lado, para você defender essa soberania, você também tem que tomar atitudes que serão de autoafirmação nacional e que, no terceiro mundo, a esquerda dirá que é o imperialismo globalista. Você está entendendo? Se correr o bicho pega, se ficar é o bicho come. É uma confusão filha da mãe, você está entendendo? Tudo isso, vamos dizer, precisa ser explicado muito meticulosamente, com muito cuidado. Porque as pessoas que querem entender o que está acontecendo são poucas. Agora, as que querem confundir, querem jogar lama na água para poder agir na escuridão e obter o que quer, são muitas. E são muitas e sempre tem muito dinheiro. Agora, você disse da outra vez que, para você, a China não tem essa ideia expansionista mais, ou nunca teve. Não, a China tem. Tem? Tem a ideia expansionista. Nesse sentido de império mesmo? Tem. Eles querem... Veja, a China está preparando uma guerra contra os Estados Unidos. Uhum. Ela não sabe apenas se vai fazer essa guerra ou não, estou indeciso. Uhum. Mas existe, por um lado, vamos dizer, o resíduo de 50, 60 anos de história, no qual a China viveu em função da ideia de uma guerra com os Estados Unidos. Uhum. E essa contínua preparação de guerra continua, hoje mais intensa do que nunca. Por outro lado, existe a competição econômica, existe a colaboração econômica. Então, a China está querendo articular uma coisa com a outra, quer dizer, continuar colaborando, ganhar bastante dinheiro e comprar bastante arma. Quer dizer, você enriquecer com o dinheiro americano e comprar arma para jogar nos americanos. Até onde eles conseguirão seguir com esta política? A gente não sabe. Por um lado, existe a própria resposta dos americanos. O americano pode fechar a torneira de um momento para o outro e a China se ferra. E, por outro lado, na própria elite militar chinesa, tem pessoas que duvidam, elas não sabem mais se vale a pena seguir essa linha, tá, entendeu? Se vale a pena se integrar matar na economia global e ganhar, né, dinheiro e esquecer esse negócio da guerra, tá entendeu? Então tá um negócio, assim como diz o Caipira, não caga e não desocupa muito, tá entendeu? O chinês tá assim vai fazer uns 10 anos. Porque esse negócio de Taiwan, né, eles não sabem se invade Taiwan, se não invade Taiwan, pra que invadir Taiwan? Né? Ele se sente ofendido com o negócio da independência, Taiwan querer independência, coisa toda, né? Mas, por outro lado, se invadir, vai dar guerra. Se vai dar guerra, a gente vai perder um montão de dinheiro. E o negócio está indo tão bem, agora nós estamos todos ficando ricos. É muita hesitação. Né? Então, o chinês não sabe o que fazer, ele está encebando e tratando de tirar vantagem da encebação. Tá, né? Os americanos também não sabem o que fazer. Eu acho que também aqui, entre vamos dizer, a elite governante, não entre os intelectuais, há uma falta de clareza muito grande. É porque eles se deixaram muito levar por aquele economicismo do começo dos anos 90, que achava que a expansão do capitalismo ia resolver tudo. Falou, se a expansão do capitalismo resolvesse tudo, não teria havido nem Primeira nem Segunda Guerra Mundial, porque estava todo mundo progredindo, ganhando dinheiro. A Rússia, verdade, nos últimos 50 anos do século XIX, a Rússia foi o país que mais cresceu na Europa. Um crescimento econômico estrondoso. Quer dizer, se não tivesse tido a Revolução Russa, hoje o cidadão russo teria um padrão de vida comparável ao americano. Então, o crescimento econômico não impede os problemas. Ao contrário, às vezes ele aumenta. Mas, sabe como é? Economista só pensa com o bolso, né? Então diziam, não, a liberdade de mercado, todas as outras liberdades. Eu falei, isso é uma loucura. É claro que não. Primeiro que na China pessoas... só tem liberdade de mercado para meia dúzia. Tem liberdade de mercado para quem é puxa-saco do governo. Segundo, da liberdade econômica às demais liberdades, existe a mediação. O fator intermediário é um esforço político que ninguém está fazendo. Então você pode ficar com liberdade de mercado eternamente e o governo, a estrutura de poder comunista, continuar também eternamente. É o que eles não percebem, que o capitalismo, na verdade, é uma ferramenta, né? O capitalismo, dependendo de quem está com ela na mão, é uma coisa natural no ser humano. Não existe um regime capitalista, tá entendendo? Exato. Quem tiver com essa ferramenta na mão pode fazer igual com uma faca. Você pode cortar um pão ou enfiar nas costas de alguém. O capitalismo não determina, né, a estrutura política que está em cima. Exato. A faca não determina quem vai usar a faca. Você pode usar aquilo para construir uma democracia, você pode usar para construir uma ditadura, você pode usar para construir o socialismo, como o Lula está fazendo no Brasil. O Lula está fazendo o Brasil progredir como país capitalista e usando o dinheiro para construir uma estrutura de poder unipartidário caracteristicamente comunista. É por isso, vou dizer, que o investidor estrangeiro está contente com o Lula, porque com eles ele pratica o capitalismo, né, obedece a regra do jogo, paga as dívidas direitinho, tá entendendo? Agora, e para dentro? Bom, para dentro, lá dentro do Brasil só tem um brasileiro, quem vai estudar são eles. O que, que o investidor estrangeiro tem a ver com isso? Agora o brasileiro sempre assim acha, não, os americanos não vão deixar tal ou qual coisa acontecer. Como se coubesse aos americanos, né, nos defender de nós mesmos. Ora, pô. Quer dizer, o Lula esse bando de anti-americano, né? O governo petista foi muito esperto, porque ele neutralizou os descontentamentos exteriores. Neutralizou. Fazendo mesmo como o Lenin fez. Entendendo? Que você negocia com os caras, você faz um monte de concessões, você deixa fazer o que quiser, deixa eles ganhar bastante dinheiro. Aí você fica contentinho, enquanto isso você cria o esquema de poder comunista. O Lula está seguindo a receita do Lenin igualzinho. Só que você vê, há 20 anos eu tenho acompanhado esse processo, e eu entendo a dialética revolucionária, entendo a estratégia deles. E esse pessoal, comentarista de mídia, professor universitário, consultor empresarial, oficiais de inteligência, ninguém entende. Ninguém entende porque não conhece a estratégia comunista o suficiente, não estudou o assunto. E se tivesse estudado, veria que esse pessoal petista está aplicando uma estratégia leninista clássica. Quer dizer, é o tal do status questiones zero, né? O status questiones zero, o pessoal não estudou nada. Então não dá nem para começar a conversar. Quer dizer, eu não tenho com quem discutir nesse meio. Eu teria que ter alunos, eu tenho que sentar e escutar o que eu estou falando. E ver se aprende alguma coisa. Que é mais ou menos como eu faço. Então, o que você fala, porque você é um cara muito inteligente. No Brasil, quem é muito inteligente faz isso. Diz, olha, tem estudador lá, o cara estuda pra caralho, deixa eu escutar o que o cara está falando, porra. Deixa eu aprender com ele, depois eu escuto. Mas você chega, já quer discutir na hora? Ah, porque eu acho o quê? Opiniões saindo do nada, são verdadeiros peidos intelectuais, né? Então, isso nunca perde tempo. E é uma tragédia para o Brasil que as pessoas sejam assim. Porque a situação é muito complicada. Precisaria ter muita gente estudando, precisaria ter muita gente vendo a coisa clara. Se visse o processo com clareza, não, as coisas não teriam chegado ao ponto que chegou. Note bem que por que, que eu estou acertando cada diagnóstico, cada previsão que eu faço? Há 15 anos eu estou acertando todas, e os caras erram todas. Agora, essa semana, no dia 30, eu escrevi. Aqueles jornais, órgãos de mídia que ajudaram o Lula a ocultar o Foro de São Paulo, serão em seguida premiados com a oficialização da mordaça. No dia seguinte, já começou, né? Veio aquela pancadaria do jornalista, veio aquele juiz do primeiro jornalista, viu aquela pressão em cima do Carlos Chagas. No dia seguinte, quer dizer que eu conheço a peça, tá entendendo? Eu sei do que eu estou falando. Quer dizer, eu sou capaz de raciocinar como esses comunistas, igualzinho. Eu conheço o raciocínio deles e trago para dentro. Eu sou capaz de raciocinar como eles e ir além. Agora, o pessoal que está aí não chega nem no raciocínio deles. A estratégia petista é muito complicada para a cabeça desse pessoal. É muito complicado porque é ambígua. Agora, a ambiguidade é da natureza da dialética. Veja o que fizeram com esse negócio da aeronáutica. O Brasil tem um dos espaços aéreos mais ordenados e limpos do mundo. Daí o que começou? Como é que fizeram? Primeiro, a esquerda começou a desmontar as Forças Armadas. Cortar orçamento, né? Tirar prestígio, tirar autoridade, etc, etc. Daí ainda meteu civil no controle do tráfego aéreo. Ah, meteu civil, começou a virar bagunça. Quando começa a virar bagunça, porque está escapando do controle dos militares, o que, que o governo propõe? Botar mais civil. Quer dizer, o governo petista joga na vítima a culpa do que ele mesmo está fazendo. Você está entendendo? Agora, por outro lado, ele joga com ambiguidade. Por quê? Eles queriam sindicalizar os militares, para os militares poderem fazer greve. Exato. Mas também pode acontecer os militares fazerem greve contra eles. Então você tem que jogar com uma no cravo ou na ferradura, tá entendendo? E essa coisa de jogar por dois lados, isso é dialética. Agora, mentes treinadas na dialética entendem esse jogo de dois lados, porque é a natureza do processo comunista. Agora, esse pessoal empresarial, por exemplo, ele só sabe raciocinar com estatística. Então, se faz dialética, por exemplo, nem sabe que porra que é. Então, os caras estão mirando na síntese, né? Esperado. Por exemplo, a Veja esta semana pergunta: essa agressão aos jornalistas é um caso isolado ou é uma estratégia do governo? Eu diria as duas coisas. É as duas coisas. Porque faz parte da estratégia ela ser feita na base do vai e vem. E na base experimental. Você está entendendo? Quer dizer, você tenta uma política mais agressiva para ver se o adversário reage. Se o adversário reage, você volta atrás e nega tudo aquilo. Com a mesma facilidade que você fez a agressão, você a nega. Isso aí é leninismo, isso é dialética, porra. Agora, no Brasil, as pessoas ficam pensando, ah, é isso ou é aquilo? Né? Então, por exemplo, o Lula mudou ou o Lula não mudou? Existe o Lula modernista e existe o Lula comprometido com as... o Lula irá para o lado moderno ou ele voltará para o lado atrasado? Eu digo, mas que estupidez, isso é uma maneira estereotipada de ver as coisas. O Lula é as duas coisas ao mesmo tempo. Ele tem que ser, porque isso é da natureza da estratégia comunista. Você vai usar a modernização capitalista, ao mesmo tempo você vai fortalecer a militância comunista. Não dá para fazer uma coisa sem a outra, nem a outra sem a uma. Agora, o pessoal enxerga metade do Lula e acredita na metade. Quando ela aparece a outra metade, eles acham, houve uma regressão. Quer dizer, como se existisse um trajeto predeterminado da história, onde todo mundo tem que ficar igualzinho a eles, todo mundo tem que ser modernizador capitalista. E eles interpretam assim, dentro dessa ideia idiota do avanço e retrocesso. Né? Então, avançamos em direção à democracia ou retrocedemos aos procedimentos autoritários. Eu digo, ora, mas os dois procedimentos na estratégia comunista são simultâneos, articulados. Não há avanço nem retrocesso. O que há avanço e retrocesso é do processo revolucionário como um todo. Mas esse avanço e retrocesso se mede dialeticamente pelos dois braços da revolução. Você está entendendo o que eu estou explicando? Estou entendendo. Estou até lembrando aquilo que você estava falando, que o PSDB é uma direita da esquerda e que no futuro, quando o processo se completar, quem vai virar a direita é o PT e a esquerda vai ser o MST, Claro, já né, está no virando, caso. já está entendendo. A próxima etapa é botar o Lula na direita. Você sabe que na Revolução Russa, logo depois da tomada do poder, o Trotsky era a esquerda e o Stalin era a direita. Né? E o Stalin dizia que era o contrário, que ele que era a esquerda e que o Trotsky era direitista. Mas isto é característico da dialética revolucionária. A revolução se bipartir de acordo com as divisões anteriormente existentes e reproduzi-las na sua própria escala. Isso aconteceu na Revolução Francesa, na Revolução Chinesa, na Revolução Cubana, todo lugar. Agora, quem não conhece a história fica pensando, não, então o Lula mudou, o Lula se modernizou. Ah, de repente ele voltou a ser um troglodita. Eu digo, ele sempre foi as duas coisas ao mesmo tempo, porra. Eles viram personagens de uma farsa, né? Claro. Que é a única frase que o Karl Marx conseguiu acertar, né? Quer dizer, quando o Que é uma Karl Marx diz que a verdade. história se repete como farsa, ele estava antecipando a história do próprio marxismo, que é permanente farsa de si mesmo. Mas, olha, o despreparo, esse assim, é deplorável, porque você vê pessoas tão desarmadas intelectualmente, tão mal equipadas, discutindo coisas que estão infinitamente acima da capacidade delas, e ainda querendo arrotar importância, não tendo humildade de reconhecer que não está entendendo nada. Puta merda, rapaz, é um negócio assim de você chorar, você está entendendo? E o que você acha daquela história do Emir Sader lá ser processado agora? Ah, eu escrevi um artigo sobre isso, está saindo amanhã. No... Eu digo, olha, eu acho muito certo, eu acho que botar o Emir Sader na cadeia é questão do saneamento básico, mas eu sou contra tirar ele da USP, tá entendendo? Porque é o lugar certo para ele. Né? A USP é do lado do Butantão, Serpentário, né? É lá mesmo que tem que ficar, pô, não está junto, tem que devolver emprego para ele, pô. Ou transferir direto pro Butantã, né? Tem que prender ele dentro da USP. Diz, olha, você está preso dentro do território USP. Você não pode sair mais daqui. Você tem que ficar falando para esses caras o dia inteiro, falando besteira para eles o dia inteiro. E os outros estão condenados a ouvi-los. Né? Que sacanagem. Olá, você já Já foi? pensou assim, você botar um cara na cadeia, você dá todos os livros do Emir Sader, e você só fala isso aqui agora. Castigo. Castigo, pô. O problema é que você pode criar um monstro, né? É mais ou menos o que acontece na Febem, né, por exemplo. Pois é. Olá, você já foi alguma vez a Cuba ou não? O que eu ia fazer lá? Fazer uma pesquisa de campo. Não, você chegar lá, Cuba é que nem um mestre. Você chegar lá, eu já estou oferecendo menininho de 12 anos para você comer, pô. Né? É o que Dois eu tenho dólares, três ouvido dólares. Será mesmo. que eu vou num lugar desse? O que eu vou fazer nisso, pô? Isso aí você, né? É um lugar que vai dar vontade de poder bater em todo mundo o tempo todo, vai ficar revoltado. Eu tenho uma amiga que fez mais ou menos isso. Ela teve uns 6 ou 7 ataques histéricos com o pessoal lá. Que merda de país é esse? Eu cheguei no México, mas a primeira frase que eu ouvi era isso, né? O motor meu táxi, o cara tem senhoritas, senhoritas, tem 14 anos, 15 anos, né? E eu não sabia xingar o cara em espanhol, rapaz. Eu fiquei pensando, puta, tem que lembrar um palavrão em espanhol, não lembrava nenhum. Daí eu Puta falei, eu paro o táxi e vou pendejo, descer aqui mesmo. Assim, mas eu cabrão. tomei o segundo táxi com a mesma conversa. Isso foi 20 anos Que atrás. isso? O México, espero que esteja melhor hoje. Mas Cuba, agora é assim. Não existe mais prostituição em Cuba. Por quê? Porque todas as mulheres se prostituem. Elas se prostituem, não quer dizer que ela é prostituta, ela é dona de casa, mãe de família. Tá, né? Mas vai lá, quer um mato de cigarro, quer um sanduíche, tá, né? E se prostitui. Então quem vai para lá, vai fazer turismo em Cuba, vai lá para tirar proveito dessas infelizes. Tá entendendo? Vai lá para fazer turismo sexual, às vezes com menina de 14, 15 anos. São os bandidos. E segundo um amigo meu que voltou de lá recentemente, a grande parte é homossexual mesmo, viu? O turismo. E é verdade. Agora, quando o cara pega AIDS, o que o governo faz com ele? Trancafia, isola. Os aidéticos são tratados lá, são isolados da sociedade, são marginalizados totalmente. Né? Quer dizer, e Cuba ainda vive da viadagem e persegue os viados. Né? Eu vi uma entrevista do cara travesti cubano, era um negócio de chorar, rapaz. Uma vida absolutamente miserável. Então esse pessoal, essa comunistada toda aí, tá indo lá para tirar proveito dessa gente. Vai lá comer as mulherzinhas, os menininhos, os viadinhos, tá entendendo? A preço de banana. Né? E dizer que aquilo é uma maravilha. Uhum. Quer dizer, é uma coisa de uma, também de uma miséria humana, assim, incalculável. O Reinaldo Arenas, eu acho que todo, né? Mundo, eu não sou contra a pessoa se divertir, não, você tá entendendo? E eu acho que você coma quem você quiser, você dê para quem você quiser, faça o que você quiser, mas você não pode explorar a miséria, você não pode pisar nas pessoas, tá entendendo? Isso é muito feio, porra. Agora, o que o pessoal vai fazer em Cuba, porra, se não fica desfrutar ali das delícias da área turística, né, que tem um nível de primeiro mundo, e se prevalecer da miséria, né, e comer as mulheradas, os viadinhos, as menores de idade, é isso que vão fazer lá. Por isso que acham tão bom, você tá entendendo? Tem muita gente que acha bom o Brasil na Europa, tem um monte de alemão, tem gente que acha bom o Brasil, você tá entendendo? Por quê? Porque disso, as putas são baratas. Pelo padrão europeu, né, uma trepada brasileira é quase de graça. Um casal de amigos meus estava em Cuba, hospedado na casa de um cubano que eles conheceram aqui no Brasil quando o cara estava fazendo algum trabalho universitário aqui. Eles ficaram hospedados com ele, e aí eles queriam uma carona para ir para outro lado da cidade ou para voltar a se hospedar no hotel, né? E aí rolou um bate-boca entre o cara e a mulher, e o cara virou para ele e falou assim: olha, eu não. Entre o cubano e a mulher dele, cubano, né? Virou para esse casal de amigo meu e falou assim: olha, eu não, vocês vão lá para baixo, eu não posso dar carona para vocês, né? Aí eles acharam estranho, falaram: não, tudo bem, a gente pega um táxi, né? Aí eles viram que o cara ficou com peso na consciência, e aí a mulher do cara virou e falou assim: o problema é o seguinte, nós outros não podemos ter amigos. Aí o cara foi: não, que isso, não é bem assim. Aí ele foi explicar o que a mulher dele quis dizer, que ele não podia dar carona, senão ele poderia ser preso por ser taxista ilegal. Claro. Porque a polícia cubana jamais aceitaria a ideia de que um cubano tem amigos estrangeiros. Mas esse é um inferno, bicho. Cuba é um inferno. Eu conheci essa minha amiga cubano, falou. Um cubano que tinha fugido lá, um cara que tinha trabalho para a Revolução, um cara do Comitê de Educação. Ele tinha dado 16 anos da vida dele para a Revolução Cubana, né? E, como professor, educador, etc, etc. E que... Daí nós fomos almoçar numa churrascaria, lá no, tava em Porto Alegre, né? E quando terminou, ele disse assim pra mim, disse: olha, hoje aqui eu comi mais carne do que durante toda a década de 80 em Cuba. Caramba. Sabe lá o que é isso, porra? Agora, pra putada lá da nomenclatura e pros turistas, inclusive brasileiros, essa turma que o Lula ficava levando lá, é tudo bom, é tudo barato, é tudo sobretudo a mulherada e os viadinhos, né? Vai saber quantos, né? Quanto esses caras comeram lá? Comeram todo mundo, comeram metade de Cuba, porra. E não gastaram quase nada. E por isso que estão contentes. Né? Se alguém que... Né, essas peregrinações que o Lula enchia um avião e levava pra lá... Olha, se fosse um repórter encherido, acompanhado, o que, que eles fizeram lá? Meu Deus do céu. É verdade. Não, esse meu amigo disse... que existem hotéis apenas para esse tipo de gente, para os caras que são amigos do governo. O cubano não entendeu? Entra. O cubano não entra, às vezes não entra no bar inteiro. Sim, é verdade, não entra mesmo. Os bares para turistas não entram. É porque é um outro tipo de peso também, né? É o tal do... como chama? Isso, tem um isso peso que eu cubano. Falei, que não existe mais prostitutas em Cuba. Né? Foi esse camarada que me disse, esse cubano. Ele disse praticamente todas as mulheres cubanas elas se prostituem esporadicamente, então não há necessidade de prostitutas profissionais. Mas se prostituem por quê? Porque precisa de um sanduíche, quer comprar um quilo de feijão, você está entendendo? É isso aí, não vai passar disso. Olha, eu vi uma reportagem no YouTube de uma televisão mexicana, acho que tem uns 3 ou 4 vídeos falando sobre uma turma que foi presa lá agora, de estudantes e professores que eram... estudantes e professores de elite, porque trabalham com computação, que o Fidel Castro estava querendo preparar para fazer uma guerra de informação com os Estados Unidos e outros países, né? Mas o que aconteceu? Eles descobriram que esses estudantes, alguns deles, os professores também, eles estavam, na verdade, criando provedores de acesso pirata para que eles e amigos deles conseguissem acessar a internet de casa. Entendeu? E eles montaram fóruns, em sites no exterior, em que eles discutiam com cubanos que vivem, nos Estados Unidos, estratégias para retomar o país e Bom, para esse aí eles estão se democratizar o mexendo. país. O cubano é um povo muito valoroso, viu? Muito esforçado e muito culto. Você sabe que em Cuba, antes da Revolução, já não tinha analfabeto, né? Quer dizer que a Revolução acabou com o analfabeto. Francamente, acho que tinha 2% de analfabeto lá. É, dizem também que a medicina já era uma Já é. medicina de Não, alta o qualidade Cuba antes, né? era a quarta economia das Américas. Agora baixou, está lá 20ª, qualquer coisa assim. E os caras ainda acham muito bom. Agora, esse Não, pessoal todo que vai para lá, eles estão no pessoal desalmado. Você está entendendo? Porque se eu chego num lugar desse, estou ali com, sei lá, US$ 2.000 no bolso, eu estou milionário. Eu sei porque eu me senti milionário quando fui para o Peru, por exemplo. Né? Eu acho que eu tinha US$ 1.000 no bolso. Cheguei no Peru, você ia lá no maior restaurante e pagava US$ 10. Entendeu? O restaurante mais chique era US$ 10, uma coisa assim. Então eu comia lagosta todo dia, tomava vinho francês. E em Cuba deve ser pior ainda. Então você vai lá e se sente milionário. Agora, eu se eu for num lugar desse e vejo essas mulheres oferecendo essa coisa toda, esse bicho eu vou ficar com tanta dor, eu vou chorar tanto, tá entendendo? Eu vou querer trazer todas elas pra casa e trazer, tirar de lá. Eu vou ficar tanto. Eu não vou conseguir comer ninguém, tá entendendo? Eu vou ficar que nem do mormão assassino, passar a Você mão na vai ser bunda e ainda preso não lá. comer ninguém, tá entendendo? Você vai ser Ia preso lá ser só construindo tristeza, balsa, só tristeza. Agora isso só parece que não tem coração, pô. né? Né? Eu entrevistei um cara, mas antes eu tive uma conversa com ele, Luiz Carlos Lacerda, um cineasta. Ele morou lá, que ele estudou em San Antonio de los Baños, né? Escola de cinema. Ele me dizendo o seguinte, que dentro o como ele chama lá, o escritor do Cem Anos de Solidão, nossa, me Garcia fugiu da Marques. cabeça. É, o Garcia Marques, professor de roteiro, ele exigiu do Fidel Castro liberdade total de criação. Então eles podem escrever o roteiro que quiser, inclusive metendo pau no governo. A questão é, não sai dali Não o vai ser filme, filmado, entendeu? evidentemente, mas Não, não, eles até fazem o filme, mas ninguém vê. Só que aí pode ver. ele disse que o esporte predileto dos caras é fofoca e contrabando desse tipo de coisa, entendeu? Então em Cuba você. Ah, olha o CD com o filme que fizeram lá no San Antonio de los Baños. Que o governo não deixa sair. Aí aquelas coisas vão passando assim. E sempre altas fofocas do que está rolando no mundo, porque eles não sabem o que acontece no mundo. Que eu acho que é mais ou menos o que esse fórum pela governança da internet que teve essa semana. Acho que é mais ou menos o que eles querem fazer com a internet no mundo inteiro, né? Deixar você sem saber o que realmente está acontecendo, né? Você viu isso que tava rolando? Eles querem tirar o controle do ICAN, né? Então, eles, que é um controle técnico, eles querem, tipo, uma ONU, no caso, imagina a ONU Pelo tomando conta amor da de Deus. internet. A gente vai viver na base da fofoca também do contrabando de informação, já Que que horrível. não pode. Não, isso é apocalipse. Esses caras tomaram o controle da internet, acabou. Você vê, Imagina. quem inventou o protocolo IP foi um irlandês católico, tá certo? Contrário a esse negócio de nova ordem mundial, que ele inventou isso aí para assegurar o livre acesso às pessoas, tá entendendo? E agora já vem a putada querendo controlar. Então, como? Os americanos, eles controlam exclusivamente do ponto de vista técnico, jamais se meteram É no técnico. conteúdo, nunca, nunca, nunca, pelo total Exatamente. respeito. Agora, você acha que a É para ONU não vai virar fazer a mesma bagunça. coisa? Que é isso, porra? Não, para começar, se a ONU tomasse conta da internet, você escreveria o endereço do site do seu, por exemplo, ia parar no site do PT, né? Claro, claro. Ia ser mais ou menos por aí. E lá em Cuba é assim, né? Você sem internet, sem só aquela Você viu informação aquelas oficial. fotos que E a saíram? TV oficial chama TV Rebelde, sabia disso, olha lá? Como é? A TV de Cuba oficial chama TV Rebelde. Bom, eles são especialistas em inverter o significado das palavras. Quanto mais puxa saco, chama de rebelde. Né? O que eles chamam de democratização dos meios de comunicação significa o governo tomar conta de tudo e impor um controle ditatorial. O que eles chamam de rebelde é ser puxa-saco e obediente. É sempre inversão. É a linguagem do Orwell. Né? Agora, você se Não, o lembra Lacerda umas me. fotos que saíram no Mídia Sem Máscara faz tempo, de um asilo de velhinhos em Cuba? O horror que aquilo é! Os velhinhos Não, no isso meio eu da não vi, não. merda, mutilados, fodidos, sem ter o que comer. Parecia um campo de concentração. Quer dizer, que autoridade moral essa gente tem para falar mal de quem quer que seja? Mas nada, nada, nada, nada. Agora, Agora, o que eu fico puto, às vezes, esse pessoal, por exemplo, de movimento feminista, de movimento gay americano, que fica apoiando eles. Eu digo, por que você não vai fazer feminismo, não vai fazer viadagem lá em Cuba para ver o que acontece? Esses caras não conhecem a história do Reinaldo Arenas, direito, né? Pois é, direito das minorias só existe no regime conservador. As pessoas têm que entender isso aí, porra. Só no bom e velho capitalismo, com valores judaico-cristãos, cristianismo, essa coisa toda. Só aí que as minorias podem ser respeitadas. Se tiver o socialismo, acabou isso tudo, porra. Uhum. Esses pessoal são, eles são contra... Você sabe que fizeram um... Teve o festival do filme gay em Nova York. Uhum. E chegou lá um documentário sobre a situação miserável dos gays cubanos. O pessoal aqui não deixou passar. Tá brincando. É! Você vai, que gente mais sem vergonha, filha da puta! Quer dizer, eles sabem que estão mentindo contra os companheiros deles mesmo, que estão lá passando uma miséria, filha da mãe. É tudo falso. Esse pessoal é tudo falso. É tudo nota de $32. Tá? Não pode acreditar, não. Então, Yuri, eu acho que eu vou ter que desligar. Porque não, beleza, porque aqui já dá dois podcasts. Vou ter que atendê-la. Não, mas foi ótimo lá. Esse aqui já valeu por dois. Então, boa sorte aí. Então, obrigado, um abração. Parabéns pela iniciativa dessas coisas aí, meu Deus. Isso é muito bom isso aí. Sim. Porque... Não, é porque eu acho que você tava merecendo. Nos jornais, né? o espaço é muito pequeno. O que você fala no jornal é um minuto e meio de fala, entendeu? Em uma, duas horas de fala, você transmite muito mais coisa. Uhum. Tá bom. Tá, então, okay, um abração. Logo. Boa sorte aí. Então, um abração e boa tchau, sorte. Tchau. Até com mais. Deus. Tô com Deus. Você ouviu ao final do quarto bate-papo com o escritor Olavo de Carvalho, gravado por Yuri Vieira, do blog O Garganta de Fogo.